Prova total 9908. Autorizado no parte de cargas, reporte fax. Via o 50, na minha escuta Alfa, reforça e mantenha antes do ataque Feiquilo aguardando ingresso no pátio 3. Na Alfa, mantenha antes daquilo aguardando. Repete. Antes daquilo, 5-7-1-6. E mantenha antes daquilo aguardando ingresso no pátio de carga. Entendi, mantendo. Salvador é o 716. Por gentileza, senhor, você sabe dizer o Sérgio Cacilheiral aí qual é o destino dele? E que hora decola? O 5716 Web, que está ingressando no pátio. Exato, estamos mantendo a posição aqui aguardando. É só uma informação se tiver algum cargueiro aqui. Para onde vai e que horas vai? Ele vai para Guarulhos, agora o horário do plano é que eu não tenho certeza. Ah, tá bom então. Tem um... E o avião da... Tem algum avião agora que vai sair para o Galeão? Tem o Rio que já tá no Pátio 3, já tá copiado, vai sair daqui a pouco. Tá bom então. Tem hora prevista? Você sabe se informar, não? Do Rio? É, positivo. Deu a LBT dele, tá aqui aos 30. Ele tá aí no pátio, eu acho que ele deve estar até fechado já. Não, tá bom então, obrigado. Tô querendo voltar pra casa. Tô pensando se tem mais algum. Eu tô vendo o Rio aqui, tá de porta aberta aí. Obrigado pela ajuda, eu vou lá falar com ele. Ok. Boa noite aí, bom final de semana. Obrigado, bom retorno. Boa noite, TAM 3600, vai atingir o 150. 3600, identifique, chegada à área, desça para 2000 pés, altímetro no 019. Reporte localizador estabilizado. Identificou, área 2000, reportador estabilizado, informa que perdeu contato com o centro. Entra. Controle, boa noite, web 5837, passa 240, descida 160, sente da Alfa. O Rio tá na escuta do 1862. Obrigado. Total, autorizado seu push. Está até o nível 040, chegada a Bonf. 040, chegada a Bonf, aí dentro, 38. Já. Gente, espero o web. Já pode ficar lá. Mira, escuta. Sim. Vocês vão sair agora já? Alguns minutos. Não, é que vocês vão pro galeão? Sim, aqui. Pô, teria como dar uma carolinha? Rapidinho, onde você tá? Eu tô aqui, vou passar atrás de vocês, vou parquear no 3 aí, do lado de vocês aí. Puta, vem a toque de carne, tá? Pô, agradeço, amigo, obrigado. O ajuste é 1019, reporta quanto espera. Total 9908. Juliette, Alfa, 1019, quanto espera? 7.86 ou não? 18.6, quanto espera? Para no 612, o FJ. Eu tô encostado lá de vocês. Apressa aí, senão vai rolar pra gente. Um minutinho, vou sair em primeiro lugar aí. Autorizado, ingresso e decolagem, 170, 15 nós, 1019 nós hoje. Momento, Buena Proa 055, desça para 2000 pés, reporte localizador estabilizado, TAN 3600. Postar 3600, esquerda 055, descendo para 2000, reportará no localizador. Controle Salvador, boa noite, o 35344, com a informação Bravo, está na proa de Mari. 35344, identifique chegada a Mari, desça até o nível 050, reduza para 250 nós. 050, já estamos reduzindo para 250 nós, senhor. Obrigado. Agora? Provavelmente está indo para azul. Tá. Ok, obrigado. Canal 59, chama o controle, 1935, por favor. 435, boa. Controle, boa noite, total 9908, decolou da 10 na sua escuta, executa da El. Possibilidade de proa da El presente? Emativo, total 9908, voe proa de Dael, contato radar na decolagem, suba e mantém o nível 320. Certo, autorizado proa da El, livre 320, obrigado. Objeto 5837, redução para 210 nós. 210 nós, 5837. Flip 5344, 210 nós. 210 reduzindo, 5344. O Rio autorizado, reporte táxi. Reportará. Atenção, cabine. Atenção, cabine. Alô, na frequência da torre. Manda atenção, cabine. Vetoração para sequenciamento, curva à esquerda, voe proa 015. O limite é o localizador. Esquerda 015, limite ao lock, por 5344. Objeto 5837, desça para 3 mil pés, o ajuste no 09. 3 mil pés, curva 19, 37. Então 3600, autorizado, final LS, reporte estabilizado. 5344, desse mantenha 4 mil pés. 4 mil pés, 5344. 5837, vetor para sequenciamento, esquerda proa 190. Limite ao localizador. Esquerda 190, limitado pelo LOC, copiado 537. O 9908, chame o centro Recife, frequência 133, decimal 25. 3325, tem alternado? 128, decimal 8. 1288, boa. Boa. Localizador, está 3600. 3600, autorizado final LS, chame a torre 1-8-6-12. 18-6, boa noite. Boa noite, Morro. Bom fim de semana. Morro. Trip 5344, reduza para 1-7-0, nós para interceptar o localizador, curve à direita na proa 060. Desça para 3 mil pés, ajuste no 09. 060 para interceptar o lote, reduzindo para 170. 5344. Objeto 537, desça para 2 mil pés, reduza para 1709, é ponto estabilizado. 2 mil pés, indo para 170, é ponto estabilizado, 537. Pode ir para a proa 160, senhor, para interceptar num ângulo melhor? Curve à esquerda na proa 150 para interceptar o localizador. Webjet 5837. Esquerda 150, obrigado, 37. Rio, Juliette Alfa, o ajuste 1018, reporte para a espera pronta. Salvador, boa noite, até 3600, final avistando. 3600, boa, tem pouso autorizado na 10, o vento 150 com 15. Livre pouso na 10, 3600. Estabilizado é o L573, 5837. Objeto 5837, autorizado final LS, chame agora a torre 1-8-6-12. 18-6, obrigado. E 5344, reduza para velocidade de aproximação, autorizado final LS, aguarde transferência, 5344. Gente, reduzindo para velocidade de aproximação, aguardando, 5344. 5837 estabilizado, tá 2 milhas do externo. Web ciente, continue aguardando pista livre. Aguardando pista livre, 5837. Rio, confirma a informação. Ciente, mantém o copo zero ao Rio, aguarda a inscrição. Tenha dúvida, obrigado e bom final de semana. Igualmente, tamo um pouso. Obrigado. Imediato. Firmativo. Agilize, Paulinho mantém aguardando o Tom Libran. Torre Salvador, boa noite, Trip 5344, vai passar a Duna, a sua escuta estabilizada. Trip, boa, é o segundo ajuste, é 1019. 1019 como segundo, obrigado. 600 aos 10, na minha escuta Alfa, reporte antes da Juliette. Na sua escuta Alfa, reporte antes da Juliette, 3600. O Rio 180 com 10, 1018, autorizado a decolagem. Salvador, Gol 1805. Gol 1805, acione identificação, chegada à mar e desça para 2000 pés. Está autorizado o final LS, reporte no localizador estabilizado. Gol no 605. Gol no 805. 2000, chegada à mar e vai chamar estabilizado. Qual que é o QNH? Ajuste no 098. 28. Autorizado ITAP. ITAP, obrigado. Controle Salvador, boa noite aí, o 5972. Boa noite, Rio 5972. Submantenha o nível 320. Na proa de Dael, acione posição normal. O código 5134. Proa de Dael, nível 320, 5934. Só copiar. Gente, aguarde. Boa noite. O 1643, gente da Brau. Proa de Alagoinha. O 1643, acione identificação, chegada Bonf. Desse, manter o nível 040, ajuste no 098. 040-22-1643. Opa, aqui no pátio 3, copiado, 5837. E 5344, pouso autorizado, 90-170 com 10. Gente, autorizado, 5344. 5344, solo aos 15. Alfa Juliette, na minha escuta, terremoto a 13, pate 1. Alfa Juliette, a terremoto a 13, pate 1, na sua escuta, trip 5344. Autoriza VDEV para o Rio 95972. Negativo, mantenha a saída. Mantenha a saída, 5972. Salvador, Portugal 019, boa noite. Passing flight level 180, descending flight level 160. Boa noite, 019, clear descent to 050. Descent flight level 070, Portugal 019. 050. Flight level 050, Portugal 019. 805 autorizado LS 1018, reporte estabilizado. Reporte estabilizado 805 1018. Ainda não recebeu o sinal? Confirme. O senhor não recebeu o sinal ainda? Como assim não recebeu? Já tem a nossa aprovação, senhor? Afirmo, só confirmando a saída do senhor.